O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Esse programa é uma realização da Associação Kep Pacheco de Ciência e Tecnologia, Instituto Kep Pacheco de Ciência e Tecnologia, que estuda, difunde, ensina a ciência, a trilogia analítica do psicanalista Norberto Kep. Vocês querendo acessar o nosso site, o nosso portal, que tem vários sites com os nossos serviços, é www.stop.org.br. Stop.org.br é o nosso portal. E lá vocês encontram todas as atividades que vocês poderão participar. Dr. Kep, por favor, o senhor tem a palavra. Estão aqui os engenheiros da China, mas não são chineses, né? São brasileiros rebeldes que foram para a China porque não conseguiram fabricar os motores nossos, Kep Motor, nem na Alemanha, nem na Europa, em lugar nenhum, e muito menos nos Estados Unidos. Então, a China veio nos procurar e agora já existem uma série de motores assim de teto feitos na China e que logo, logo serão vendidos no Brasil também. E que, né, César, o César e o Roberto Frascari, né, que estão mais trabalhando na China, e agora vai também o Fábio. De maneira que, para mostrar bem o que acontece, nós podemos lembrar que, por exemplo, Einstein, né, que é considerado assim o maior físico da sociedade contemporânea, ele seguiu o Isaac Newton e os físicos também, que durante esses séculos todos estão trabalhando na questão dos motores, né, na captação energética para fazer, vamos dizer, os motores que estão no mundo todo. Agora, o que acontece é o seguinte, o Einstein fez uma fórmula, por exemplo, para saber como é que o motor funciona, ele diz que ele colocou um esquema assim, a energia, né, é igual à massa segundo a velocidade da luz ao quadrado. Então, ele colocou a energia oriunda da massa na velocidade. Agora, essa velocidade, né, da massa, da onde que vem, né, a massa andando? Ou então, colocando uma outra fórmula que eu mesmo organizei, eu coloco que a massa, ela é oriunda da ressonância energética. Então, que a massa é que vem da energia, segundo o tempo e o espaço. Agora, para fazer uma física autêntica, não pode ser ignorada a questão divina. Então, tudo que gira no espaço, tudo que caminha no espaço, vem de onde, né? Não existe nada parado que não tenha sua origem. Então, se o Sol caminha, gira, se o Sol tem essa energia toda, os planetas giram no espaço, caminham, de onde vem todo esse movimento? Se a pessoa diz que essa energia vem do Big Bang. Big Bang é aquela bolinha de tênis, né? Que de repente explode e cria planetas e cria sóis e tudo mais. Bom, o físico que aceita isso Tá assim meio atrapalhado na cabeça, né? Porque do nada não vem nada. Se de repente uma bolinha de ping-pong, uma bolinha de tênis faz tudo isso, então ele faz tal transtorno à cabeça dele que ele não vai entender mais nada, nem mesmo da pessoa dele, o que ele faz no mundo. Como o mundo existe, toda filosofia acaba, toda teologia acaba. Então eu mostro que essa energética, né, que essa ressonância da energia vem do ser divino. Eu quero dizer o seguinte, que tudo o que existe é energética, e essa energética, se não coloca um criador, então é muito importante isso, que se não existe uma ideia de criação, então não existe nada de ciência, nada de filosofia, nada de teologia. De maneira que sem a ideia criacionista não poderia haver nada. Então os ateus, né, as pessoas que não colocam a criação divina em tudo, estão fora da realidade. A gente fala o seguinte, né? O que é um indivíduo alucinado, né? O que é uma alucinação? Não é aquele que não vê o que existe. Mas se o indivíduo praticamente não vê o que existe, ele está tão alucinado como aquele que vê o que não existe. Então, Bion, né, que é um famoso psicanalista, trouxe essa ideia que a alucinação não é só ver o que não existe, mas não ver o que existe. Então, se a pessoa não vê Deus movendo tudo isso, a energética criada por dele, por Deus, a energética continuamente no espaço, sendo renovada em cada segundo, a pessoa está totalmente alucinando, né? Então, vamos dizer que o ateu é a pessoa mais alucinada que existe. Ou então, todos aqueles que na física, mesmo sendo religiosos assim, acreditando, né, no ser divino, todos aqueles que não colocam a ideia criacionista divina, colocando a atitude criacionista humana. Agora, para essa bolinha no espaço, no Big Bang, né, para ela se transformar em astros, tudo mais, por si ninguém faz nada, né? Teria que admitir Deus, mas Deus não ia trabalhar com bolinha no espaço para criar o resto. Ele já fez tudo de uma vez, né? E essa questão do pequeno fazer o maior é uma questão muito assim, mentalmente estranha, né? Pessoa que pensa assim já é tão delirante que dificilmente vai realizar alguma coisa útil na vida. Então, seria bom agora falar com os engenheiros aqui da China, para que eles digam a esse respeito alguma coisa. Então eu vou chamar. Alô, alô, China? Alô? Oi, doutor Kepp. Aqui é o César. Então, ele mora perto de Hong Kong, né? Então Isso. fala, César. Olha, doutor Kepp, a respeito disso que o senhor estava falando, eu vejo que essa filosofia materialista da física trouxe enorme prejuízo para a humanidade. Vem trazendo. Eu dou um exemplo. Por exemplo, a física acha que a energia vem da matéria, segundo, inclusive, o que está na tese do livro do senhor, A Nova Física, né? Então, baseado nesse princípio, toda energia que existe no universo teria que ter origem em algum pedaço de matéria. Agora, e da matéria em movimento. Então, por exemplo, a Terra, a Lua gira em torno da Terra, a Terra gira em torno do Sol, o Sol em torno de outra estrela, essa outra estrela em torno de outra e assim por diante. que quer dizer, não existe um pedaço de matéria no universo que está parado, que a gente possa dizer, isso aqui está parado. Então a gente conclui que a essência do universo é o movimento, e esse movimento está na energia, né? É uma energia que existe no espaço inteiro, que move todos os pedaços de matéria do universo. Tanto é verdade que a física nunca encontrou um ponto central no universo de onde possa ter explodido essa bolinha que veio todos os planetas. Para todo lugar que se olha com o telescópio, existe a mesma quantidade de matéria em movimento em todo lugar. Quer dizer, no fundo, a energia que está movimentando tudo. Como a física segue essa orientação invertida, eles dizem que para explicar esse movimento do universo existe uma coisa chamada matéria escura, que ninguém consegue ver. Porque só uma justificativa desse tipo poderia explicar porque o movimento dos corpos, né? Agora, se a gente estende isso um pouco mais para a vida espiritual, a gente vê que se a energia vem da matéria, imagine os senhores quando morre o corpo, né? Morre o corpo, deveria morrer a alma, né? Então isso é uma filosofia que é muito pessimista. Quando na verdade o senhor fala que é a energia que faz a matéria, a gente deve pensar que o próprio corpo da gente vem do espírito. E que quando o corpo da gente morre, o espírito permanece, porque o nosso corpo vem do espírito. Então a nossa ciência é uma ciência tão assim pessimista que ela se confronta com a própria teologia, com os conhecimentos espirituais, né? E deixa o ser humano muito angustiado, e por causa disso ele fica tentando encontrar saúde em remédios e não na vida psíquica. Sabe, César, essa questão da energética, né? O Tesla chama, né, de energia escalar, né, que todo corpo tem essa energia escalar. Agora, a diferença entre nós e o próprio Tesla é que a gente fala que não é que o corpo use essa energia escalar, é que o corpo, quer dizer, o ser humano é essa energia escalar, e também sob forma, vamos dizer, material, né, orgânica. De maneira que o indivíduo doente, o indivíduo que tem essas doenças mais terríveis, né, como os tumores, câncer, doenças assim de lesões internas, tudo quanto é doença vem por falta de aceitar, né, de receber essa energia escalar que a pessoa rejeita, né? Então, a pessoa que não aceita o ser divino como criador, veja aí que através da física nós estamos mostrando que na física tem uma teologia incrível. Então, como estava dizendo, o ser humano ele fica doente porque, de certa forma, ele rejeita essa energia escalar que não só os motores que nós estamos criando agora, né, recebem e transmitem e criam, por exemplo, uma economia enorme, né, nos elementos que até agora a sociedade tem usado, né, gasolina, eletricidade, até energia atômica, que o que nós estamos mostrando é que energia captada no ar é a verdadeira energia que faz a gasolina, o carvão, a energia atômica, tudo isso na matéria, né? Que depois retira os nossos motores até agora, né? Não os motores da trilogia, mas os motores que a sociedade usou. Então esgota toda a matéria, porque tira, seca, né, a energia. Os senhores podem ver agora falta de água, né, falta de chuva, a questão das florestas, dizimação, incêndio, etc., é que está criando um universo, um planeta difícil de viver. Então, a doença do ser humano vem praticamente dessa recusa que ele faz aceitar o que é divino, né? Inclusive, é o ar que existe, né? O oxigênio. Então, o que acontece? os motores até agora, principalmente dos carros, né? Eles soltam um gás terrível que vai tirando oxigênio do ar, tornando o ar assim impossível de ser respirado. Então, a doença em geral vem pelo quê, né? Vem pela atitude que o ser humano tem contra a energia escalar que ele recebe direta de Deus. E o Roberto, quer falar alguma coisa, Roberto? O senhor está gostando da China? Para trabalhar é bom. É a risadinha dele já. Não, as coisas assim, para fazer produtos e fabricação, realmente não tem outro país assim que a gente andou pelo mundo que faz esse tipo de trabalho assim tão rápido e bem feito, né? Agora, sobre a física, né? Eu sempre notei assim, quando estudava física na escola, e meus colegas, todo mundo detesta física, né? Detesta. Detesta porque eles ensinam assim de uma maneira assim tão seca, tão material, Maluca. maluca, que ninguém gosta, ninguém consegue entender. O pessoal passa mais na decorando, né? Então eu acho que é por Mas causa para dessa nós, falta. Roberto, a física é uma maravilha. Então, a física é uma coisa incrível, teológica, filosófica e eles ensinam de uma maneira tão chata que ninguém aguenta, né? Então, deixa eu Eles só fazer uma ensinam de modo promoçãozinha, demoníaco, né, Dr. Roberto? Kepp, deixa eu fazer uma promoçãozinha. Nos nossos cursos de pós-graduação, nós damos essas aulas para o pessoal que vem aqui. Cursos de pós-graduação reconhecidos pelo MEC, viu? Para vocês saberem. E os nossos professores, quando a gente tem a sorte, os engenheiros estão aqui, o Alexandre, Roberto, César e tal, eles dão aulas nos nossos cursos, viu, gente? Ah, nós estávamos esquecendo de um grande físico, principalmente na estatura, na gordura. É o Agora não tanto na Alexandre gordura. Frascari. O senhor É quer falar gigante. alguma coisa? Ele está envergonhado, não quer falar. Não quer Ah, mesmo? não, é que estão de ligar o microfone. Não, acho que o erro fundamental da ciência em geral, né, doutor Kepp, é eliminar a origem, a causa de tudo, né? Então, eliminando essa origem criacionista, né, o cientista deixa de estudar a causa e perde a base metafísica para o desenvolvimento correto da ciência. Então, ele só dá opiniões, né? Só dá ideias da cabeça dele que não tem fundamento assim, não tem sustentação nem experimental, né? Eu acho fascinante esse assunto da energética, que é a nova física de Kepp, porque se você entende os princípios da energética, isso qualquer adolescente pode entender, hein? Quer dizer, qualquer ser humano, né, conceitualmente entende, e às vezes é muito mais fácil uma pessoa que não estudou nada de física, é muito mais fácil entender do que pessoas que são já os acadêmicos, né, muito estudiosos do assunto. Mas a gente entendendo esses princípios, a gente entende todo o universo, não só o funcionamento dos seres, a relação entre os seres, a interação, o desenvolvimento, a sanidade, os processos de conhecimento filosóficos, a teologia, como o Roberto falou, a psicossomática, a odontologia, o jornalismo, tudo é entendido pela nova física, pela energética, pelos princípios de vibração, de ressonância, de interação entre os seres. Olha, é uma maravilha. E também a desorganização, a entropia, as doenças, o sofrimento, as desordens, o caos, a dissonância, tudo isso é explicado pela nova física. Você entender, por exemplo, quando está deprimido, que a energética tem tudo a ver com a depressão, assim como a exaltação e as manias, as paranoias. Ah, por que que você vai bem na escola? Porque não vai, tem a ver com a sua energética. a sua disposição ou não para realizar as coisas, porque as coisas dão mais certo na vida de alguns do que de outros, é explicado pela escolha energética, pela vibração de dentro dos seres, e tudo isso é ensinado nos nossos cursos de pós-graduação e até em cursos mais curtos, mas evidentemente nos nossos cursos de pós-graduação a gente entra a fundo nisso, né? E qualquer pessoa pode fazer esse curso, porque ele pode ser frequentado por pessoas na modalidade livre, além da modalidade de lato sensu, né? Você já pensou em se especializar, aplicando os conceitos da ciência trilógica em sua profissão e poder atuar ao mesmo tempo como um agente de transformação da sociedade onde vive? Se é o que procura, saiba que o curso de pós-graduação em Gestão da Psicossociopatologia está com as matrículas abertas para a nova turma de 2014. Aberto a todos os interessados. Pós-graduação lato sensu ou livre. Informações pelo telefone da CITA em São Paulo, 30 32 36 16 ou pelo site www.keppacheco.com. Instituto Educacional Kep Pacheco, em parceria com o INPG, Instituto Nacional de Pós-Graduação. Ah, Selma, ou os nossos outros participantes aqui querem falar alguma coisa a respeito desse assunto da energética? Até os sonhos, tudo explicado. Até os milagres, os dogmas. A gente entende Deus através da energética, né, Roberto? Então, tudo. Eu queria falar uma coisa que eu falei, o Dr. Kep considerou que estava correta, que é o seguinte, que o Einstein, ele dizia que a massa, ela sendo submetida à velocidade da luz ao quadrado, né, a massa em movimento, numa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo ao quadrado, seria igual à energia. E ao mesmo tempo, ele diz o seguinte, que os corpos celestes geram energia. Então, por exemplo, a Terra gera energia gravitacional, que é o corpo celeste que geraria energia. Mas nenhum corpo celeste está à velocidade da luz ao quadrado, né? E também precisaria pensar como que eles se movem, né? Se eles precisam de uma energia para mover o corpo celeste. Então, como é que é isso, né? Então, é uma coisa totalmente invertida que ele falou, e todo mundo foi atrás disso, não é, Roberto? Mas como é que isso é aplicado na vida prática? Vamos aplicar um pouquinho a energética no dia a dia das pessoas? Bom, no dia a dia é o seguinte, a pessoa, por exemplo, na inversão, ela acha que a energia vem do corpo dela. Não, então que ela vem da comida, que vem de fora, vem de coisas externas. É. Inclusive do movimento, né? A pessoa acha que o movimento vai gerar energia, não que a energia... Os exercícios físicos, né? É, que a energia ela captando da uma energia boa, essencial, ela vai conseguir se movimentar melhor. Inclusive. Agora, então, para captar essa energia boa, coisa, então, acho que a Selma pode falar como é que um ser humano se bloqueia com a energia ou pode captar. E olha, ela vai dar uma noção simples. Para você poder se aprofundar, tem que fazer análise individual, de grupo ou, né, principalmente, para se conhecer, entrar em contato com essa energia mais profunda. Mas a senhora quer dar alguma ideia? Então, são duas questões básicas aí, né? Uma é o contato com o interior, que cada ser humano precisa ter. Então, conhecer, na verdade, a psicopatologia de cada um, que é através da análise trilógica, porque daí a pessoa vai ver o que a impede de entrar em ressonância com essa energia original, divina, escalar, né? Então, os sentimentos ruins que estão muito inconscientizados em cada um de nós, a inveja, a raiva, o orgulho, a soberba, eles funcionam como uma camada, assim, que impede a devida captação dessa energética. E à medida que a pessoa passa a conscientizar, então, tudo isso, ela entra em ressonância com a energia original. Outra coisa muito prática é a pessoa pensar na ação do bem, porque é através da ação boa que a pessoa também vai conhecer o que está no interior dela e se colocar, mais uma vez, em ressonância com essa energia original. Então, nós podemos imaginar que nós somos assim como antenas, né? E E a energia original divina emanada do Criador é como um centro emissor de ondas. Então, dependendo da atitude psíquica que nós temos na existência, essa anteninha pode ou não captar bem essas ondas que vêm de Deus. Então, se a gente imagina como um rádio, né? Quando está aquele barulhão que não entra em sintonia, então significa que a pessoa está em dissonância. Quando a gente está numa ação boa e com a consciência dos nossos problemas, a gente é como se sintonizasse numa estação de rádio e ouve a música bonita. É uma imagem que eu acho que ajuda a entender melhor essa questão da energética, né? E as dentistas que estão aqui conosco também, as dentistas que utilizam a trilogia analítica no atendimento clínico. Então, eu gostaria até de convidar, né, mais dentistas a participarem desse trabalho, tanto de fazer o curso de pós-graduação que tem aqui na trilogia, para terem melhor essas noções de energética, para entender como que se dá a verdadeira causa das doenças bucais e um tratamento mais preventivo e de conservação dos dentes naturais. Essa visão psicossomática trilógica mostra que toda a nossa doença orgânica é uma doença energética. E na boca, a própria cárie dentária. Acontece o seguinte, quando nós deixamos de captar muita energia escalar, o dente é considerado um órgão, cada dente. Aí ele diminui a vibração e ele pode começar a se desintegrar, que começa a formação de uma cárie dentária, que elas são internas. Então, a cárie dentária não deixa de ser também uma doença energética, de fundo emocional, com a bloqueação com o bloqueio da energia escalar. Para maiores informações, os senhores podem entrar em contato pelo telefone da CITA, São Paulo, 11 30 32 36 16, ou pelo portal www.stop.org.br. Até o próximo programa.